Posse de bola da equipe do Atlético do Paraná. Lá vai o Atlético, é perigo, dominando o Walter Gorducho. Colocou na direita para Nicão. Olha o Atlético chegando. O domínio de Eduardo Fei na linha de fundo. É perigo, pode cruzar. Voltou para Nicão. É pressão contra o Fluminense. 0-0 no Maracanã. Tá fazendo giro, girando e tocando. A proximidade de Roberto, colocou lá esquerdo para Marcos Guilherme. Lá vai ele para a bola. A tentativa, vai levantar na área. Levantou. Gol falhou. Olha a cabeçada de Walter. Gol! Do Furacão, do Atlético, o Gum, quem tem Gum tem medo, é incrível. Fluminense martela o jogo inteiro, perde as oportunidades uma atrás das outras, e agora no primeiro ataque o Atlético faz 1-0. Walter Gorducho faz 1 para a equipe do Atlético, 0 para o Fluminense.